ao rei. Então, por que insistes em servir ao servo? Vai até Assis e te direi o que deves fazer. Ele retorna, começa a meditar muito, abandona todos aqueles prazeres mundanos, vai às florestas, e quando retorna em profunda alegria, e uma vez na igrejinha de São Damião, uma igrejinha destruída, abandonada, ele vê um crucifixo bizantino e vê o crucifixo, ou a imagem de Jesus, falar-lhe: Francisco, reconstrói a minha igreja, que como tua vês, está em ruínas. Ele não compreende a grandeza a princípio daquela frase e acredita que Jesus deseja que ele reconstrua a igreja de São Damião, que está destruída. Abandona tudo e vai até a cidade para pedir tijolos, pedir pedras, pedir materiais de construção para reconstruir a pequenina igreja. Passa nesse trabalho alguns anos, reconstrói aquela igreja, a igreja de Santa Maria dos Anjos, a Porciúncula, a igreja de São Pedro, e começa a grande transformação, as pessoas questionando a atitude daquele jovem, o seu pai enfurecido, quer saber o que se passa com Francisco, acredita que ele está louco, e pede inclusive que ele renuncie à sua herança e convoca o bispo Dom Guido para, na praça central de Assis, poder falar com Francisco. Naquele instante, cercado pela multidão, Francisco toma uma atitude muito corajosa, como só os espíritos nobres são capazes de tomar. Vendo o seu pai acusar-lhe de dilapidar os bens, ele tira as suas roupas, fica inteiramente nu, tira o seu anel, entrega ao seu